Paulo parou. A turma toda grita, a garota bonita, vem a brasa e bronca dali. Começa o fecha a porta, a nós nada importa, carango e calhambeque daqui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. São Paulo parou. São Paulo parou. A turma toda grita, a garota bonita, nem a brasa e bronca tá ali. Começa o fecha a porta, a nós nada importa, carango e calhambeque tá aqui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. São Paulo parou.